ponto de vista da minha identidade cultural ou do valor que eu atribuo, não faço distinções de uma coisa e outra. A diferença, eventualmente, é que se eu metesse a cartilice de deitar abaixo um botão de Jerónimos, eu se calhar com a planta e com as fotografias e com os filmes e tal, se calhar ainda conseguia reconstruí-lo. Pronto, se eu destruir o Val do Tua, ele foi-se. Não há mais Val do Tua, nem mais motivo nenhum do Tua. Para um período de... para sempre. Acabou-se, morreu. Quando eu faço uma alfeira, o solo que existia naquele vale é totalmente destruído. E o solo, para quem sabe, para quem não sabe, é algo que demora, enfim, depende do nosso clima, das nossas condições de água climática, demora alguns milénios a ser recuperado. Portanto, as destruições de solo que nós tivemos, devido a campanhas de trigo e outras barbaridades que fizeram ao longo dos anos, e a técnicas agrícolas erradas que ainda se continuam a utilizar hoje em dia, em alguns casos, esse solo que é destruído, ele demora séculos ou milénios a recuperar. E, portanto, a primeira prioridade tem que ser a salvaguarda daquilo que é hoje. Acabámos de ouvir um excerto da intervenção do professor Joanás de Melo, gravada há uns meses pelo Tiago Carvalho, nosso convidado de hoje no estúdio da Stress FM. O Tiago é engenheiro do ambiente, investigador da área da estética da paisagem e está há algum tempo envolvido na luta pela defesa do Val do Tua. Estivemos à conversa com ele e pedimos que nos desse a sua opinião sobre vários temas ligados ao Plano Hidrológico Nacional e à destruição do chamado património natural. Fiquem connosco aqui na Stress FM. Smoke, booze, talk, dirty talk on Stress Radio. Gostava de saber assim, qual é a questão principal que te empolga mais ou que te revolta mais e que fez com que tu fosses até ao Tua e tenhas participado durante este tempo todo, pelo que sei, neste protesto contra a barragem. Então, a questão principal para mim tem a ver com a ninharia, que é o contributo da barragem. Para terem uma ideia... E não gostaria assim de começar já pelos números, porque há inúmeras questões que a questão da barragem do Tua traz, mas para terem uma ideia, por exemplo, até 2010, ano em que a crise chegou assim mais violentamente a Portugal e naturalmente as pessoas refrearam um bocado os seus comportamentos de consumo, para terem uma ideia, em cada 2 anos em Portugal, desde os anos final dos anos 90, meados dos anos 90, vá, em cada 2 anos o consumo de eletricidade subia 6% por ano. Ou seja, nós consumíamos qualquer coisa como não sabe o quê, que até nem consumíamos muito comparado com os restantes países da Europa, mas esse consumo subia 6% por ano. E o Plano Nacional de Barragens, ou seja, o conjunto das 9 barragens mais a do Sabor, vai gerar 3%. Se nós, grosso modo, se dividirmos por 10 barragens, esses 3%, significa que a barragem na Tua andará à volta dos 0,3-0,5% de geração de eletricidade. Ou seja, nós estamos a tentar justificar que isto fica bem na propaganda política, estamos a tentar justificar a construção de uma barragem que vai destruir um vale, vai destruir uma linha, vai submergir zonas agrícolas e de pomares e vai alienar património e um bocado a autoestima das pessoas dali a troco de 0,3% de geração de eletricidade. E aquilo que aparece não é bem esses números, mas o facto de nós estamos a construir uma barragem. Logo, não vamos importar nem carvão nem gás, sendo que uma questão acessória nisto, mas só para verem até onde é que a polícia, a propaganda política vai, quando o ex-ministro, o Sócrates, falava das barragens, dizia que era, ou seria graças às barragens, que Portugal, que o país, deixaria de importar tanto petróleo, sendo que nós não importamos petróleo para queimá-lo nas termoelétricas para gerar eletricidade. Nós importamos petróleo para a indústria e para os nossos transportes rodoviários e ferroviários. Não importamos petróleo para gerar eletricidade. Mas pronto, é assim que a política funciona, também é um bocado nos chavões e nas grandes frases, e é disso que a comunicação social também se alimenta, e é um bocado a crítica. E tem sido a crítica com isto do Tua, com esta questão do Tua, tem sido também um bocado uma bitola da falta de cidadania e da passividade com que se comete um dos maiores atentados ambientais que eu tenho memória, não só memória, mas também conhecimento, desde 81 ou desde anos 90 para trás, que se fez em Portugal. E esta pergunta é sempre ingrata, mas eu acho que se deve fazer. Deve-se fazer e tentar explicar muitas vezes, que é qual é a perspectiva das pessoas que habitam naquela zona e qual é a perspectiva em relação à barragem, em relação ao benefício que lhes prometeram, que os políticos lhe prometeram e que foram lá fazer inaugurações e lhes prometeram benefícios. Qual é a perspectiva das pessoas? É uma pergunta importante porque, por exemplo, no acampamento houve a discussão em assembleias gerais, no acampamento que houve no Tua, de ver se contar ou não com o apoio local. E para mim o apoio local será sempre importante, não é? Mas acho que para a altura, e estamos a falar de um acontecimento que foi agora em março, era um pouco tardio colocar-se a questão de envolver ou não as populações. Porque só para as pessoas que nos estão a ouvir a terem uma ideia, uma pessoa está a viajar entre os concelhos de Alijó e Carraseda e tem de cruzar o Tua. E o que nós vemos é um leito do rio completamente alterado, terraplanado, reduzido a cerca de metade. Aquilo já é só assim são águas quase sem corrente. Um vale que é majestoso, tem quase 200 metros de penedos com pouca vegetação e uma linha corajosamente a ladeá-lo. É uma coisa impressionante à vista. E o Vale do Douro já é impressionante por si próprio. E o que nós vemos dessa ponte é um vale todo desventrado, com um movimento incessante de caminhões, de betoneiras, de piquês, de tratores de água, tratores com tanques de água, estaleiros enormes, explosões, sirenes, é quase um cenário de guerra. Mas voltando à questão dos locais, por exemplo, eu lembro-me que amigos meus do Gaia, no verão de 2010, envolveram-se com as populações locais, mostrando o filme Para Escuta e Olho, do Jorge Pelicano, e eles foram para lá um verão e andaram todos os dias a projetar esse filme em cinemas improvisados nessas aldeias. E o resumo, ou a conclusão, foi que, claro que depois há sempre pessoas que têm uma opinião contrária àquilo que é o consenso de uma aldeia, mas só uma aldeia, dentre cerca de 10 ou 15, é que estava a favor da construção da barragem. Neste acampamento, para terem uma ideia, nós ficámos na propriedade de um senhor que tem ficámos na propriedade de um senhor que mora na aldeia de Foz Tua, e ele é dono de um café, de um restaurante que serve ou servia peixe do rio. Isto também interessa saber estes pormenores, porque, por exemplo, eles vendem enguias e bogas, que é assim, peixe de rio. Isto eu perguntei, se nós perguntarmos de onde é que vem a enguia e das bogas, não vem nem do Douro nem do Tua. Isso já não existe. Esse tipo de peixe, também por causa das barragens, deixou de existir. E ele estava a favor, em alguns aspectos estava a favor, não estava contra. No que é que ele estava a favor? Ele é desempregado. Estava desempregado, já foi comando. pelo exército, mas naquela altura estava desempregado, então estava também um bocado a trabalhar ali com os pais no restaurante, e notou que desde a construção do estaleiro para a construção da barragem tinha havido mais movimento ali no restaurante, e sabia de amigos da Lijó ou de Carraseda que tinham alugado casas. Para algumas, ele até disse que um amigo dele tinha alugado uma casa por 1000 euros, e também algumas pessoas tinham feito assim um negócio porque tinham comprado um terreno e depois tinham-no vendido por mais devido às expropriações que a barragem obrigou. E depois ele também estava assim, grosso modo, estava a favor porque tinha trazido movimento, mas também estava contra porque reconhecia que não tinha sido feito nenhum investimento na linha de comboio. A linha de comboio que ele reconheceu que também tinha um potencial turístico e também desenvolvimento para a região. Ele próprio confessou-me que só tinha andado uma vez nessa linha de comboio porque, e não andou mais porque tinha tido um medo que se borrou. E eu, quando lhe perguntei porque é que tinha esse medo, ele disse que a carruagem abanava toda, nós vinhamos estávamos num penhasco, víamos o rio entre fragas a correr lá em baixo, mas também acrescentou, e isto é importante que se registre, que não se fazem investimentos de manutenção e de conservação na linha desde 91. Ou seja, se aquilo também abana, tal como abanaria se calhar, ou as pessoas sentiriam-se inseguras num trajeto de Lisboa-Porto, se não levassem com cerca de 20 anos de investimento. Portanto, a questão dos locais é importante, mas eu acho que não devemos ficar à espera, isto é a minha opinião, de que, especificamente no acampamento e em acampamentos futuros que oxalá continuem a existir, não devemos ficar à espera do apoio local para nos expressarmos e para tentarmos atrair a comunicação social. Deixa-me só dar mais um ponto, porque quando em Lisboa se fala, por exemplo, se há um projeto na Mouraria, ou é um bairro de Lisboa, ou um projeto na Fontinha, no Porto, aí, claro que se fala em ter o apoio das pessoas, da população local. Mas aí é um apontamento que faz sentido. E faz sentido porquê? Porque há densidade de povoamento, há envolvimento, as pessoas encontram-se para se reunirem, para conviverem, etc. E é este pensamento, um bocado informado pela cidade, pelo urbano, que depois muitos de amigos meus transportam para o Tua, como se isso continuasse a poder ser verdade. Em parte é verdade, mas não nos podemos esquecer que Trás-os-Montes e ali a região do Douro sempre foi uma região caracterizada por despovoamento, imigração, pouca as pessoas também, a economia estagnava um bocado porque as pessoas também não tinham grandes posses, não podiam ter muita educação, então tinham que se sujeitar ao emprego que existia. Eu conheço um geógrafo que disse que até aos anos 60 Portugal era o único país do mundo onde a escravatura era legal, embora não se chamasse isso escravatura. Ele falava das, como é que se chama, rogas, que era um movimento migratório de populações daquelas aldeias para ir para a apanha da vinha do Douro, para fazer tal vinho do Porto que é apreciado em todo o mundo. Mas é um trabalho quase escravo. Porquê? Porque as pessoas viviam debaixo de no verão, num sol, setembro, 40 graus, a trabalharem mais de 8 horas por dia para salários muito magros. Portanto, é esta lógica de despovoamento e de desertificação do interior que torna o caso da barragem do Foz Tua, por mais escandalosa que ela seja, por mais argumentos por mais argumentos sólidos que existam contra a sua construção, torna tudo muito mais frágil, torna mais a defesa do Vale do Tua é muito mais frágil, porque também não há essa massa humana, essa massa crítica de pessoas que zelem pelos seus interesses. Ou seja, isto é uma estratégia. É muito mais dividir para conquistar, porque é muito mais fácil tu construís um mega projeto destes, com todas a destruição que ele implica, se não houver pessoas a fazer barulho. E quanto menos pessoas tu tiveres, torna tudo muito mais fácil. Um dos argumentos que muitas vezes se ouve é aquele de que realmente um projeto destes, que necessita de bastantes empreitadas, traria, de certa forma, alguns postos de trabalho à região. O que eu sei, acho que foi em janeiro, salvo erro, morreram 3 trabalhadores, as obras continuaram, entretanto houve outro acidente, e pronto, isso demonstra um bocado, de certa forma, as condições de exploração em que os próprios operários estão nessas obras da barragem. De que maneira é que a gente pode desmistificar esse argumento que muitas vezes não só a população aceita, como também os políticos tentam usar, que um projeto deste trará trabalho e emprego para a região? Pois, eu acabei por não abordar tão bem na pergunta anterior essa questão do emprego, mas é uma questão que é facilmente desconstruída. Eu li pela primeira vez essa linha de argumentos através do Daniel Conde, que uma pessoa do Movimento Cívico pela Linha do Tua, trabalha para o Metro de Mirandela, e é o seguinte: o Douro, acho que devemos começar por aí. O Douro é, da Europa, o rio mais violento que existe. Ele é navegável, começou a ser navegável no século XX, ou seja, os cruzeiros conseguem ir do Porto, Gaia, até ali à Régua, mais ou menos, também graças às barragens, porque as barragens também normalizaram o caudal do rio, tornaram-no navegável. Tanto é que tu tens imensos escritores que, ao falar do Douro com as barragens, lembram-se de como é que ele era antes, e dizem que, pronto, acalmaram um gigante. Ou seja, as barragens não, por vezes não geram só eletricidade, mas também servem para atenuar cheias que assolavam as cidades como o Porto, a Régua, a Gaia, etc., que estavam a montante do seu curso. A jusante, desculpem, do seu curso. Porque é que é importante perceber isto quando eu digo que o Douro, e de facto é o rio mais violento, dos rios mais violentos da Europa? Isto significa que o caudal que o Douro tem no verão, quando há menos chuva, e o caudal que o Douro tem no inverno, se fizeres a diferença entre esses valores, é dos mais elevados em toda a Europa. Ou seja, é um rio de facto violento, até pelas características geológicas de todo o curso, porque os vales de xisto e não são tão desgastados pela força das águas. Então o que tu tens é muitas escarpas, muitos caixões, muitas diferenças abruptas que tornavam a odisseia quase dos barcos rebeldes subirem e depois descerem carregados de pipas numa aventura que hoje estaria à altura de qualquer desporto radical. Portanto, porque é que é importante percebermos que o Douro é de facto dos rios mais violentos da Europa? Porque é precisamente essa característica que faz com que a região do Douro, Trás-os-Montes e dos afluentes todos, Tua, Sabor, Coa, Tâmega e outros, por serem subsidiários do Douro e também por lhe darem muita força, sempre foi uma região muito propícia à construção das barragens. Ora, o que nós estamos a falar é pura e simplesmente de uma região que tem imensos recursos hídricos, mas cujo lucro não fica lá, fica em Lisboa, que é onde está a sede das empresas que exploram essas barragens, não é? É o mesmo que uma pessoa ter uma horta, essa horta estar a ser explorada por outrem, e esse outrem dar assim umas migalhas ao real dono da horta, ao real dono do terreno, só porque pôs lá uns paredões que exploram os recursos de lá. Portanto, voltando ao Movimento Cívico da Linha do Tu e ao Daniel, ao Daniel Conde, na fronteira de Portugal com Espanha, no Douro Internacional, existem as duas maiores barragens, duas maiores no sentido em que geram, são as barragens que mais geram energia em Portugal, bem posta e picote. E essas barragens, por outras razões, até são, até já saíram em exposições de fotografias. O próprio Igés Paras acha que uma delas deve ser património, deve ser uma barragem elevada à categoria de património. Isto é importante para depois, para coisas que eu calculo ou que eu quero dizer, porque foram barragens que mobilizavam, eram, necessitavam tanta massa crítica para serem construídas, que se construíram vilas com dentista, talho, dispor, campos de ténis, tudo para que essas populações que estavam a construir a barragem pudessem ficar lá uns anos, não é? E essas barragens são operadas por controle remoto. Tu no máximo tens, no máximo dos máximos, tens 5 pessoas a trabalhar nessas barragens, porque está tudo automatizado. Ou seja, tu tens picos em cada barragem de 4 mil pessoas, que é o que, empregos diretos, mais os empregos indiretos que a EDP farta-se de falar, como se calhar vamos pôr mais um empregado porque está a vir muita gente ao restaurante. É esse tipo de empregos indiretos, não é? Então o que tu tens em cada construção de barragem são picos que existem durante a obra, e depois, fora da obra, fica tudo automatizado. Tu tens um técnico que se calhar vai lá durante fazer uma vistoria durante um mês, não durante um mês, mas de mês a mês, e tens uma ou duas empregadas da limpeza. Ou seja, também há um pouco a ganância de justificar qualquer empreitada, qualquer obra pública, e Portugal é rico em obras públicas inúteis, através da geração de emprego. E tu consegues, e é importante que as pessoas não se sentem, pronto, eu também percebo, porque toda a gente precisa de comer e toda a gente precisa de emprego, mas para as pessoas que estão de fora, nós temos que fazer como país ou como sociedade, temos que pensar se a geração de emprego justifica tudo. Eu acho que não justifica. Uma das coisas que eu achei curioso foi que também na minha passagem lá pelo Tua conheci uma das pessoas que estava lá solidária contra a construção da barragem, e por sinal era um dos gestores ou um sócio-gestor de uma empresa de produção de energia a partir da biomassa. Eu fiquei com a ideia, antes não a tinha, de que realmente a causa Tua reúne diferentes sensibilidades, que por exemplo podem estar de acordo em relação à não construção da barragem naquele sítio por umas razões, mas por exemplo em relação à questão energética terão necessariamente perspectivas diferentes. Ou seja, na conversa que eu tive com essa pessoa, ele disse-me que sim, realmente temos um problema energético, mas esta barragem específica não faz sentido por esta e por aquela razão, algumas que tu entretanto enunciaste. Qual é a tua perspectiva sobre isto, sobre esta questão energética que todos os dias nos tentam impingir, de que realmente é preciso espremer os recursos ao máximo para conseguirmos fazer, dar resposta a este problema da energia? O debate mais alargado que existe e que o Plano Nacional, em que o Plano Nacional de Barragens está inserido, é do problema energético português. Isto não é tanto um problema, porque, e voltando um pouco mais atrás, quando se fala de debate energético em Portugal, normalmente quem domina o debate são as pessoas que estão a favor da construção de renováveis, eólicas e hídricas, e do outro lado estão as pessoas que criticam quer as eólicas, quer a aposta no Plano Nacional de Barragens, não por razões ambientais, mas por defenderem o nuclear. Portanto, isto é uma parte muito pobre do debate da energia em Portugal, porque diz respeito apenas e só à eletricidade. Ora, a eletricidade não é onde nós gastamos mais dinheiro para importar recursos que não temos. Onde nós gastamos mais dinheiro é na importação de petróleo, cerca de 11% do produto interno bruto, para dados de 2010, e indiretamente, eu já vou dizer porque é que isto está relacionado, através dos edifícios e dos serviços. Ou seja, grosso modo, Lisboa e Porto e as grandes áreas metropolitanas que eles servem são as responsáveis pelos gastos energéticos maiores do país. Não só porque concentram as populações que necessitam de se deslocar de carro, mas porque uma política de transportes que foi preterindo o modo ferroviário em favor da loucura das autoestradas. Nós temos, por exemplo, no Oeste, na região do Oeste, nós temos durante cerca de alguns quilómetros A8 paralela, A1 paralela ao IC1, pronto, e entramos nesta loucura alimentada pelo crédito de construir muitas autoestradas que só serviram para encher os bolsos através das parcerias público-privadas de empresas de construção civil. Preterimos a ferrovia. O mesmo crédito imobiliário ajudou a que as nossas cidades estejam com prédios a cair, estejam com imensos prédios devolutos e sem gente, e ao mesmo tempo fomentou-se, através das ditas autoestradas, que as pessoas que estivessem à procura de casa achassem mais lógico, através dos preços, comprar, em vez de arrendar, uma casa no exterior, nos subúrbios de Lisboa. Ou seja, como tu tens o carro como modo de transporte e que fica com a fatia de leão, para as pessoas terem uma ideia, o modo rodoviário colhe cerca de um terço dos gastos energéticos do país. E isto adiciona um terço aos gastos que tu tens em aquecimento e associados aos próprios edifícios, o que depois torna a eletricidade num outro terço, sendo que dessa eletricidade as renováveis presentemente, e isto depende muito de se o ano de seca é, se é um ano de seca ou não, geram desse um terço que é gerado pela eletricidade cerca de 30 a 40%. Por exemplo, este ano foi ano de seca, a produção hidroelétrica caiu apenas e só 80%. Apenas e só. Então tu tens aquilo que é a fatia de leão do debate energético em Portugal. Não é se nós devemos construir renováveis ou barragens ou se devemos ir para o nuclear. É uma falsa questão. O que importa, e dá muito mais trabalho, porque enquanto tu resolvias, parece que resolvias a questão construindo uma barragem, ou construís a questão construindo um parque de moinhos, ou parece que resolvias a questão construindo uma central nuclear. Para tu mudares aquilo que colhe a fatia de leão das nossas importações e onde nós gastamos mais dinheiro, tens que mudar lentamente, através de processos políticos muito mais demorados e muito mais complicados, que é mudar a maneira como as pessoas se deslocam nas cidades, a maneira como as pessoas, em vez de se terem largado para aquela malha urbana que vai para os subúrbios, voltem a concentrar-se, voltem a usar transportes públicos e esqueçam um bocado a lógica de carro para qualquer percurso. Que é essa a fatia de leão, não é? E voltando aos edifícios, foi essa própria lógica que foi ali um bocado alimentada pelo carro. A partir do momento em que tu tens carro e tens uma economia baseada no carro e que se baseia em preços do petróleo baixos, torna-se muito mais lógico tu poderes, achares que faz sentido construíres um parque urbano, um loteamento fora do centro da cidade, porque depois levas lá estradas, levas lá eletricidade, levas lá água, e as pessoas de carro estão lá e fazem a sua vida. Então tens uma diluição da cidade e tens gastos energéticos com toda esta lógica de vamos construir longe do centro porque há carro, e os gastos de materiais depois adicionam-se ao tal terço dos edifícios e dos serviços. Após aquela semana de protesto que foi organizada na Foz do Tua e que algumas das ações foram inclusive relatadas pelos meios de comunicação, e sabendo nós que se planeiam outras barragens no território português, o que é que tu achas que ficou dessa semana de ações de protesto, de sensibilização da população? O que é que tu achas que ficou que poderá ser útil para levar a cabo a mesma luta contra outras possíveis barragens que se aproximem? Eu sinceramente acho que ficou muito pouco, porque tu foste lá e estiveste no primeiro fim de semana e não sei quantas pessoas eram, mas no pico, no fim de semana seguinte, nós éramos 150, se tanto. Isto, eu vejo isto da tal pouca participação, e eu gostaria que houvesse mais participação, mas mesmo que houvesse muito, é importante que seja dito, mesmo que estivessem lá 1000 pessoas, seria uma coisa importante. Mas, face à destruição que existe lá, seria também igualmente frustrante, porque aquilo já está muito avançado, eles trabalham no estaleiro da Foz Tua, a construção da barragem está a avançar a um ritmo avassalador, eles trabalham em turnos 24 horas por dia, e portanto, como alguém disse no acampamento, pode ser que o tal acampamento de protesto sirva para futuros exemplos, para futuras lutas. Mas eu não, ao ouvir isto, pareceu-me também um bocado estranho, porque parecia que já estávamos a traçar o óbito ao próprio vale. E repara, isto foi o culminar de um processo de protesto que existiu mal e foi pouco participado, porque, voltando um bocado atrás àquela pergunta que tu me fizeste, em que eu disse que o próprio despovoamento e a própria interioridade, apesar de serem as regiões que têm esses recursos hídricos, como são pouco participadas e as câmaras municipais, o poder local, é o principal atrator de emprego, não sei se é por isso ou se por outros processos, acaba por haver um desinteresse das próprias populações locais. Protestam, mas são protestos que não... populações envelhecidas, protestos que não... são espontâneos, mas também não têm muita força. Então o que tu tens são pessoas, quer do Porto, quer de Lisboa, onde... E isto eu digo isto sem qualquer tendência elitista, porque o conhecimento existe em todo o lado. Mas são pessoas têm sido pessoas do Porto, quer a nível académico, quer a nível associativismo, quer a nível individual, que, por estarem informadas, por lerem, por se interessarem, têm levado a água ao seu moinho dos protestos. Porque o grosso da população que lá está em Lisboa ou no Porto, se calhar está mais familiarizada com a realidade de outros países, está mais familiarizada com outras cidades, está mais familiarizada com os assuntos das suas vidas e que afetam ou o Porto ou Lisboa. Portanto, e se nós lhe falamos num vale incrível que fica no interior do país, para uns no norte, para outros mais ou menos à mesma latitude, nós estamos a falar de uma coisa que é completamente estranha, que lhe chega... Não, as pessoas não estiveram lá, não viveram aquilo, não sabem do que é que lhes vem quando lhes falam do Vale do Tua, da região de Trás-os-Montes. Se calhar têm um amigo ou um familiar que é de lá, mas não estão em específico a ver a preciosidade ou as particularidades de aquele sítio. Portanto, como é tudo mediado pela comunicação social, as pessoas, o grosso das populações que têm em Lisboa e Porto, ao ouvir falar do Vale do Tua, é algo quase exótico. Algo que se calhar podia estar no Brasil, ou na Ásia, ou em África, é algo tão, tão perto, mas tão longe, que o processo de cidadania que poderia mover os seus interesses para a defesa desse vale acaba por ficar reduzido a quase nada. Portanto, isto é preocupante, porque o movimento ambientalista em Portugal, como diz um professor universitário, e agora também é colunista, que é o Viriato Sormanho Marques, nunca existiu de bases. Existiu porque Portugal teve um processo de... inscreveu-se na Comunidade Económica Europeia, depois na União Europeia, e teve de levar quase a martelo com leis ambientais. Portanto, se não tens assim um movimento de bases original, de pessoas que sabem valorizar, sabem defender... E nós temos, atenção, não têm a massa crítica suficiente, Não, as pessoas não olham para o ambiente, olham para as ONGs, olham para os ambientalistas como se calhar uns maluquinhos que precisam de trabalhar ou outros estereótipos quaisquer, e que no caso de haver mais massa crítica, no caso de se olhar para o Val do Tua como uma questão política, criminosa e verdadeiramente escandalosa, então talvez acredite que no futuro as coisas possam ser diferentes, mas se continuarem como foi a defesa do Val do Tua, há poucas... É que é tão flagrante, os argumentos contra a construção da barragem são tão flagrantes, mas a caminhada da EDP tem sido tão explícita na maneira como tem ocultado ou disfarçado todas as implicações destruidoras daquele vale, tem sido tão flagrante, tão óbvia, que às vezes dá vergonha de ser português, porque é demasiado óbvio o que é que está a acontecer. Em nome da Stress FM, quero agradecer a tua presença e tudo o que me estás a dizer. Eu tenho uma pergunta a fazer, que é, gostava de voltar um bocadinho atrás à história desta barragem. Quando é que apareceu o projeto e a propósito de quê? Porque muitas das barragens são projetos que vêm até inclusive do Estado Novo, e gostava de perceber, para a coisa não se tornar demasiado abstrata, com certeza que há entidades muito concretas e nomes muito concretos ao qual podemos apontar o dedo. Sim, pronto, para já, este Plano Nacional de Barragens vem de facto dos tempos do Estado Novo. Não sei dizer o autor, mas nem chega a ser uma transposição assim tão grave. Por exemplo, já me disseram que estava previsto a construção de canais que ligassem o Douro ao Mondego e ao Tejo. Seria assim uma coisa tipo de engenharia megalómana, mas pronto. O Plano Nacional de Barragens vem de facto do Estado Novo. Foi no governo de José Sócrates que se recuperou, com a pressão da EDP, com o testa de ferro António Mexia, que já esteve na Galp e que também já tinha sido ministro, do Durão Barroso, salvo erro. Por pressão da EDP, dizendo que Portugal tinha recursos hídricos que não estavam completamente explorados e que isso ia de encontro às exigências da União Europeia para uma percentagem de energia renovável na produção de energia primária. Portanto, o governo lançou o concurso. Em Portugal existem a concurso de 3 empresas para esse Plano Nacional de Barragens. Graças à crise, neste momento penso que só a barragem do Sabor e do Tua estão a ser construídas pela iniciativa da EDP. As outras empresas, Iberdrola e Endesa, são espanholas, mas embora provavelmente tenham capitais internacionais, acionistas de provavelmente quase todo o mundo, não sei se tem acionistas chineses como a nossa EDP. E quem é que... Nomes de ministros, por exemplo, que tenham estado envolvidos no processo. Por exemplo, o ministro Nunes Correia, que até foi meu professor no técnico, era o ministro do Ambiente na altura em que foi anunciado o Plano Nacional de Barragens. Eu, quando estava a estudar para o mestrado, li uma introdução a um livro dele, a um livro de uma doutoranda dele, que era precisamente sobre rios. Ele tinha escrito o prefácio em que exaltava não só a beleza dos rios, mas a importância dos rios para a política nacional. Pois, pronto, isto no fundo envolve CCDRs, que são as Comissões de Desenvolvimento Regional, envolvem ARHs, que são as Administrações das Regiões Hidrográficas do Norte, Sul, Centro, envolve a própria Agência Portuguesa do Ambiente, porque foram os responsáveis pelo estudo de impacto ambiental em avaliação de impacto ambiental. E no fundo também envolve-nos a todos nós, porque desde 2008, que foi quando isto começou a ficar um bocado na berra, eu acho que até foi acelerado, o processo de construção da barragem na EDP até foi acelerado por esse começo. Em 2008, eu lembro-me querer ir no verão fazer a linha do Tua, e 3 dias antes de eu ir para o Tua, já estava no Porto, há um anúncio de uma queda da automotora com uma vítima mortal. Depois, em 2009, eu voltei lá, e foi a partir desse ano, 2008, que comecei a informar. Em 2009 fui lá ainda com a linha desativada e pude-me inteirar, porque andei lá a pé uns bons 10 km. O estado de degradação da linha, uma pessoa podia ir com a própria mão e conseguias tirar um parafuso de cerca de 20 cm, ou um pouco menos, conseguias tirar isso com a mão. Vias, porque todos os parafusos que estão a proteger as tábuas, estão a encaixar as tábuas aos carris e a prendê-la ao balastro, que são aquelas pedras que fazem com que os carris não abanem quando passam uma carruagem. Todos esses parafusos têm a data em que foram inseridos na cabeça, e a cabeça mais recente que tu vias era de 91. Portanto, tens a CP e a RFR com elevadas responsabilidades, tens as pessoas que desenharam o parque do Douro do Património Mundial, que no desenho que passa ali, no limite que passa ali pelo Tua, já há ali uma inflexão do desenho, parece que a barragem está mesmo prevista, não é? E no fundo acho que o maior culpado, mas a EDP no fundo está só a proteger os seus interesses, mas não nos podemos esquecer que existem, não existem notícias, mas existe uma pressão óbvia através destas grandes empresas hidroelétricas, normalmente a portuguesa, que é a EDP, no sentido de pressionar o governo para acionar o Plano Nacional de Barragens, para daí recolher os tais dividendos, as tais rendas que estariam garantidas por esse governo a qualquer empresa que concorresse ao Plano Nacional de Barragens, e na qual nós todos, para a qual nós todos contribuiremos. Portanto, foi a EDP à cabeça que mais fez com que este plano e esta barragem andassem. Através do quê? Primeiro, de publicidade em 2009, uma publicidade vergonhosa, com direito a filmes, realizadores ou documentaristas pagos a peso de ouro, em que mostravam velhotes simpáticos de boina, com lobos, com crianças a rirem-se e com um pardão de uma barragem por trás. Mostram também, em 2010, 2011, começaram a ficar mais agressivos com programas na TSF a defender as barragens, sem direito ao contraditório por parte de organizações não governamentais. Em 2011 e 2012 já estão a ficar, eu não sei o que é que eles vão fazer mais, porque eles conseguiram, ou estão em vias de conseguir, transformar as próprias barragens que já existem naquilo que atrai as pessoas a visitarem os rios. Pagaram 150 mil euros ao Pedro Cabrita Reis para pintar uma barragem, a barragem de Mugadouro, toda de laranja. Contrataram o Souto Moura para construir a central hidroelétrica da barragem de Foz Tua, também a peso de ouro, e com a desculpa que com isso vão conseguir inserir a barragem no contexto paisagístico, e com isso fazer com que a Unesco não chumbe ou não revogue o estatuto do Douro Património Mundial, que seria uma vergonha, não é? Através de exposições fotográficas, através da pressão do IGESPAR, que quer classificar a barragem de Picote como património, e não classificou a linha do Douro, a linha do Tua, como património. Portanto, isto aqui é N coisas que eu, para mim, como disse há pouco, são tão óbvias que eu esperaria que houvesse mais participação, mais empolgamento, mais garra, mais dentes. E o que é que se passa no Rio Sabor, por exemplo, neste momento? Qual é, em que processo é que está? O que é que se está a passar? Eu não sei se, por exemplo, viram aquele documentário do Jorge Pelicano, o Pares Cotiolho, que grosso modo é sobre a linha do Tua, mas há um dado momento e esse momento acho que os protagonistas não se aperceberam, porque se tivessem apercebido, não sei se impediriam. Há um momento em que, em que o José Sócrates e o António Mexia estão lado a lado a passear pelas obras da construção da barragem do Sabor, e há um deles que diz que só falta aqui é cimento. Portanto, o Sabor é o último rio selvagem da Europa. É um rio que corre, que traz os montes para o Douro. E a sua construção está praticamente consumada. Quando o Plano Nacional de Barragens surgiu, eu até temi o pior, porque, reparem, se não fosse a crise, era quase certo. Reparem, para proteger o Sabor foi montado uma plataforma, Sabor Livre, que tinha todas as organizações não-governamentais. Conseguiram ir aos tribunais, conseguiram adiar isto por anos, levaram-no a Bruxelas, que ele esteve parado, a construção esteve parada durante muitos, muitos anos, fruto do esforço de muitas ONGs. Mas depois, por ordem superior, avançou-se com a barragem. E a barragem, neste momento, o Sabor está praticamente consumada. Embora hajam N argumentos para impedir a sua construção, inclusive argumentos de cariz arqueológico que justificariam escavações mais demoradas. E se não fosse a crise, além do Tua, haveria também o Tâmega, haveria também o Zêzere, haveria também muitos mais rios que estariam neste momento com um avanço de obras para que empresas como a EDP, Iberdrola e a Endesa, através das rendas, enriquecessem nos próximos 40 anos de exploração à custa dos contribuintes e dos consumidores portugueses, e de uma propaganda política falsa que diz que o único caminho é investir em energias renováveis, quando há muito mais para fazer no resto do panorama energético português, e através da redução de consumos, através de medidas de eficiência energética. Portanto, é isto. Mais uma vez, agradeço a tua presença aqui no estúdio da Stress FM. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, se te lembras de algum ponto, alguma questão que também já tenha surgido em debates e conferências que já tenha estado, ou algum argumento interessante que te lembres. Eu queria mais ou menos deixar o apelo para que todas as pessoas, quando ouvem falar de barragens aqui ou barragens acolá, barragens no Sabor, barragens no Tua, quiçá voltará até a barragem de Foscoa, para que não pensem em sítios longínquos das suas moradas, mas como património natural e cultural do seu país, neste caso é Portugal, mas também poderia ser outro, quando eu digo do seu país, porque está mais à mão, e que nós temos um déficit enorme de cidadania. Somos uma democracia há 35 anos, mas estamos na puberdade. É preciso pessoas, é preciso discussão, e é preciso perceber que há mais caminhos do que estarmos outra vez a regressar à época medieval a pagar tributos a um senhor, a senhores da EDP, apenas e só pelo facto de eles existirem. Isto tem de ir lá com discussão, e se não houver discussão, os nossos filhos ou as gerações seguintes vão se envergonhar de nós. Eu pelo menos teria vergonha. Acho que é isto. Smoke, booze, talk, dirty talk on Stress Radio.